04, copia. Copia, prossiga. Salvador Galeão 360, aerovia Upper Zulu no 4, até Toquinha, após Upper Alpha 317. Equador no 0, curva direita, subida da EL, transição Blaze, código 5423, frequência do controle 1.9.8. Está autorizado o Galeão em janeiro 360, via Upper Zulu no 4, até Toquinha, após Upper Alpha 307. Cola da 1-0 da El Blaze, curva direita após, 5-4-2-3, transponder, 19-8, controle, 1-8-0-4. Correto, 1-8-0-4, portão 07, sem ponto para o pushback, acionado. Camaral, 1-8-0-4. O Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, só confirmando, radial, ideal para a gente aqui é a 2-1-6? Positivo, é Eco Alfa. Sim, então, tá falando cópia? Salvador GQE 120, autorizado plano Yankee após afastar, prossegue para 1.000 pés visual. Decola da 1.7, curva direita, no perfil da EL DCT, 5.4.2.4 é o código e o controle aciona em 1.9.8, até com esse controle. Por favor, a primeira parte do Salvador GQE 120 autorizado, plano Yankee, decola da 1.7, curva direita, perfil da EL DCT, código 5.4.2.4, frequência do controle 1.9.8. Só conteja a frequência do controle 1.9.8. Correto, pátio 5, para o fundamento de decolagem, chama agora a torre em 1.9.6, ajuste 1.0.3 do padrão. Só confio o POB? 04. 04 POB, chama agora a torre para o fundamento de decolagem, o Eco Alfa Oscar, tem um ótimo voo. Salvador, compreende confirmar a saída para Fortaleza para o Rio 9.648? Confirme só a hora do plano. Não, só para o instante, só queria saber a saída prevista, por gentileza. Momo Frote, Momo Frote, a princípio. Muito grato, senhor. Condo 8 half 3, clear Salvador, France 4, South Level 330, Array up Zulu 10, until Natal, after Open November 873, until Natal, after flight work plan. Take off runway 10, after cost left turn, book at departure, depart transition, squawk 5401, and control frequency 119.8. Condor 853, Wilson's been broken. Cleared Salvador Frankfurt, flight level 330, via airway, Upper Zulu 10. And the Puga departure, then the Sipa transition, squawk is 5401 and frequency 119.8. And say again the altitude just a second. Take off runway 10, after take off left turn. Highway up to 10 until Natal, after up November 873 until Intol, after flight route plan. Land route. Correct copy, gate 11, report ready to start up and push Condo 853. Condo 853. Significantly Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873 to fly friend route. Correct. Similarly, Pastor Ramil 10, requesting startup and pushback. Firm, ready to start up in the push. A firm, request startup and pushback on the 853. Roger. Comodoro Tom 3597, pushback saneamento 24. Autorizado, chama o táxi Tom 3597. Chama o táxi 3597. Condo 853, clear to start up and push back, gate 1-1, report for taxi. Condo 853, clear for start up and push back, call you for taxi. Base 6709, aposto piloto, espera 2000 pés, ajuste 1014. Autorizado final LS, reposta estabilizada. 1014, autorizado 2000 pés, reposta estabilizado, 6709. Recife 5514, passa nível 120, chame Recife 12685, antena 12545, trip 5514. 12685, 2545, trip 5514, obrigado, bom dia. Bom dia. Chamou o solo? Boa, no 715. No 5, chamou? No 7 e no 5 chamou o solo? No 7 e no 5? Tempo, Paguaru para Brasília 360. Tá pronto, cópia? Afirmo, igual no 7 e no 5. 2 para Brasília 360, aerovia pelo 7, decola da 10, curva direita, subida gole ao fito. Código 5417, frequência do controle em 1 no 9 decimal 8, torre em 1 no 8 decimal 6. Desmeia-zero, aperto Luna 7, decola da 10, curva direita, agora eu fito, 5417, 19-8, gol, no 7, no 5. 708, portão, chefão para o pushback, acionamento. 7 no 5. Volta 35 no 7 para o táxi com 1 no 58 a bordo, alterna com fim, 3 horas e 50 minutos. Táxi autorizado, direita alfa, ponto esperadão no 0, na Charlie chamará a torre em 1 no 8 decimal 6. Com ajuste no 0 no 4, tenha um ótimo voo, 35 no 7. Direita Índia, Charlie, torre 183, volta 35 no 7. Foi o Whisky Golf Oscar, o Barro Meu Whisky Golf Oscar. Informo, já equipamento, informo intensidade, clareza 5 para intensidade 2. Condor 85, please equip taxi. 5-3, approve the taxi, Alpha and Juliet, until road charge 1810. And contact tower 118.6, Canadian 014. Condor 853, taxi runway 10 via Alpha and Juliet Tower 118.6, unit 1014. Correct, and Juliet and Alpha, until road short 10. Juliet Alpha and Sony 10. Roger, Condor 853. Por 5, para o Tinga, com 065. Fique só com o fim da radial, a radial que afasta. 307, será coordenado o Tinga, o 065, o Whisky Golf Oscar Guarda. Solo, Papa Romeu, Mike Tango Lima. Paulo, Papa Romeu, Mike Tango Lima. Papa Romeu, Mike Tango Lima, prossiga. Por gentileza, já dispõe nossa autorização, Teresina, no 280. Sente, o Guardião 06, mantém 500 pés e após visual contínua. É. Teresina, no qual nível? 180? 280. Ok, seu plano escuta conosco, irei em contato com a IF e com o Centro Recife para ver se já tem sua autorização. Informo que seu plano não se encontra. Assim que eu tiver a sua autorização, irei reportar para o senhor. Ok, na sua escuta, muito grato. Rodotan 3597. Está 3517 na escuta do solo. E olha na escuta. Confirma, radial que afasta 305, qual a distância em milhas de Salvador? 307, grato. O Salvador, gol no 607, pushback acionamento, posição 612. Certo, portão 62 autorizado, pushback acionamento é porta táxi. Autorizado, 607. Foxtrot Webjet 6709, livrando a sua escuta. 9, prossiga Alfa Índia 01. Alfa Índia 01, 6709. Salvador, eu gono 804, está no 7 para o pushback acionamento. Dó Condino 06. Confirme. 7, pode fazer o pushback simultâneo com 06? Na equipe solo, para iniciar o simultâneo com a galera da companhia, gol 1804. Quem entender está autorizado, chamará para o táxi, gol 1804. Objeto 6709, ingresso via Juliette, então. Ah, tô vendo que ainda tá interditada, né, 9 Taekwondo. Pode prosseguir via Juliette até o 01. Juliette até o 01, 6709. Whisky Golf Oscar tá no pátio 5, decola, pressão decolada 17, outra condição decolada 35, venta de 200 graus com 12 nós. Confiante, aguardem um minuto para a cópia. 517, contato radar, suba nível 360, sai da gole. 360, saída agora, 3, 5, 7. O Fiosca autoriza. Quanto cópia? Autorizado Salvador Tinga, 065, correia disponível. Decolada 17, curva direita restrita a 1.000 pés, corredor Axé, código 5433, frequência do controle em 1.9.8, torre em 1.8.6. Firmando após decolagem de corredor Axé, está restritando o meu pé e aguardará a ascensão através do controle. Ciente, confirme POB. 02 no POB, para acionamento táxi decolagem, chama agora a torre 1.9.6, ajustando 0.4, parte 5, bom voo. Salvador, bom dia, tem 3179, tem a Índia, solicita nível 340, Guarulhos. De 40 Guarulhos será coordenada a guarda, tem 3179. Na sua escuta. Para o táxi, gol 1607, 180, a bordo da autonomia de 4 horas e 20, altera o galeão. 1-8-0-4-20, Galeão, táxi autorizado, Índia, Juliette, Alfa, ponto esperado 1-0, na Charlie, chamará a torre 1-8-6, ajuste 1-0-4, tem um ótimo voo. Juliette, Alfa, no ponto esperado 2-6, 607, obrigado, bom dia. Gol 904 para o táxi, está com 176 a bordo, 176,4 de autonomia, alterna Campinas. De autonomia, 176 a bordo, Campinas, o gol 1804. Segue tráfego companhia até o ponto de espera da 10 com o número 2, via Juliette Alfa. No ponto de espera, chamar a torre 1-8-6, justo no 0-4, bom voo, gol 1804. Ele 14, segue o gol, Juliette Alfa, ponto de espera de 26, o gol 1804. Obrigado, bom dia. Caller 853, radar contact on departure, climb flight level 330, Puka departure. Puka departure, climb level 330, Condor 853. Prossiga na sua escuta. Plano 379, autorizado Salvador, Guarulhos, nível 340, aeroviel Peru 50. Decolada 10, curva direita, subida da El, transição de NER, código 5435, frequência do controle 199, decimal 8, torre 198, decimal 6. 3179, autorizado Guarulhos, 340, Peru 50. Da El de NER, decolada 10, curva direita. 5435 no transponder, 198 controle, torre opera em 18 meses. Correto, 02 ao portão, chamando para o pushback, acionar. Chamará. 1897, copia. Copia. Salvador, Confins 360, aerovia Peruísque 58. Decola da 10, curva direita, subida Gole, transição Gonza, código 5420. Frequência do controle 199, decimal 8, torre 198, decimal 6. Volvo no 897, atualizado com fim, nível 360, Peruísque 58. Saída Gole Gonza, transponder 5420 e o controle 1298. Ou 1897. Controle 199, décima 8. Ah, desculpa, 1198. Correto, portão 09, chamando para o pushback. Acionamento gol 1897. Camarela, estamos no 9. Papa Romeu, Eco, Alfa Oscar, contato radar, suba nível 120, saída da El. 120, saída da El, Eco, Alfa Oscar. Obrigado, Salvador, até Ondina, 510, decolada 17, curva direita, corredor Axé, código, com frequência do controle 119, decimal 8, e aciona o código 0115. Está no pátio 4, correto? No 7, no 5, pushback acionamento na posição 8. Lima Tango, para acionamento, táxi decolar, chama agora a torre 1 no 8, decimal 6, ajusta no 0, no 4, tem um ótimo voo. No 7, no 5, pushback acionamento no 8. Autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, gol no 7, no 5. Bom, Papa Papa Mike, Eco Delta. Equipamento, intensidade 1. Diego por 5, 500 pés, Manati. Autorizado, 500 pés, Manati. Código padrão 0107, decolada 17, corredor Axé. O Mike, Eco Delta. Controle 1 no 9, décima 8, torre 18,6, o Mike Eco Delta. Informo que o equipamento voltou a ficar baixo. Não escutei o seu cotejamento. Sim, pode cotejar. On 853, calling 6 cent, flux 126, decimal 85. Sonable 125, decimal 45. 12685, confirm? That's correct. Call on 853, Jaru. Doze, a bordo, o Mike Eco Delta, Manati, parece lamentar que decolagem, agora chama a torre 12 em cima ao meia, o ajuste 10, 14 ajuste, tem um ótimo voo. Já 3-1-5-3-5 para posicionamento. Botão 5 autorizado, botão 3-1-5-3, chame o táxi. Chamada para o táxi, 3-1-5-3. Vou passar nessa radial aqui, 217, por 159 milhas. Depois eu volto para GQE a mil pés. Ok, comandante. Controle Salvador, bom dia, gol 1607, colou Diné, Dael Diné. Bom dia, 1607, contato radar, saída Dael, sobe o 360. Desde ascensão 360 na Diné, gol 360 na Diné, gol 1607. Tem contato agora com o Centro Recife, aguarde mais 2 minutos e paga sua cópia. Estamos lá aguardando aí, amigão. 9648, copia? Ouviu, senhor? Negativo, copia? Agora, meu. Salvador, Fortaleza, 310, autorizado, decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Frote, código 5441, frequência do controle 199, decimal 8. Autorizado, Fortaleza, 310, pela rota proposta no plano, decola da 10, curva esquerda, Momo Frote. Transponder 5441 e o controle 198, Rio 9648. Correto, Rio 9648, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaremos. Chegou no 715, estamos com 180 a bordo, autonomia, são 3 horas e 50, até na cabine. Controle, eu vou no 804, bom dia. Bom dia, gol no 804, contato radar, saída da EL, sobe ao nível 360. 3607, 904. No 5, informo mudança de pista, decolagem agora será a partir da 28, mantém o perfil subida Goliofito com curva pela esquerda, irá decolar da 28, curva esquerda, perfil Goliofito, gol no 7 no 5, autorizado o táxi via Juliette Alfa até o ponto esperado 28. A sua subida corredor, acerta, liberado 065. Afirmativo. Obrigado.